gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Já acessou o site hoje? Acessa lá, vê nossas matérias, nossos reviews, aproveita, clica nos links lá para comprar seus gibizinhos na Amazon através dos nossos links. Só acessar lá no www.artefinalhq.com.br que você tem tudo isso. E além de todos os episódios do Pilha de Bis, do Omniverso e dos Sete Jagunços. Eles estão também no Deezer, no Spotify, no iTunes, Google Podcasts, no seu agregador de podcasts favorito. É só procurar por Sete Jagunços que você nos encontra lá. E nós estamos também em todas as redes sociais em @artefinalhq. Aproveita, escuta esse podcast e vai lá comentar com a gente tudo o que você ouviu, o que você gostou, o que você não gostou, comenta lá com a gente. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Dãozinho. E teu pai, que ouve podcast, assiste YouTube e fala, eu consumo cultura pop. E Maurício Dantas. Teu pai que xinga no Twitter e diz que é produtor de conteúdo. Olha, quando é gratuito não tem CPF na nota não, viu? Estamos tão ácidos hoje. Então vamos voltar num tema que a gente lançou um tempinho atrás e fez até bastante sucesso, o pessoal comentou, gostou do tema, né? E então vamos reviver, vamos voltar nele, que é aqueles gibis clássicos que a gente nunca leu por um motivo ou outro, seja porque não tinha interesse, seja porque não teve oportunidade. Então vamos voltar nesse tema hoje. Dessa vez vamos começar com o Maurício Dantas. E eu acho que eu vou ser xingado de novo, porque um quadrinho clássico que eu nunca li foi os Quadrinhos Suicidas do John Ostrander, que é classicão, maravilhoso, todo mundo tá surtando, que em tese, pelo menos, o filme novo do James Gunn bebe dessa fonte e tudo mais. Eu nunca li, confesso, nunca li, como a gente até falou no programa anterior desse tema, eu entrei mais tarde na DC, então peguei muita coisa assim retalhada, ou depois eu fui ler um número, outro, ganhei um gibi, outro, achei no sebo, isso e aquilo. Mas Esquadrão Suicida é uma coisa que me passou muito, eu lembro de um especial ter saído ele do... ter saído alguma coisa do Esquadrão, mas não me recordo não, assim, de ler mais de duas edições seguidas, nunca. Eu acho que esse especial que você tá falando é aqueles encadernadozinhos ali da Abril, né? De formatinho, lombada quadrada, aquela conspiração Janus. Acho que é isso mesmo. Acho que, saiu, que eram todos os títulos ali de espionagem, né? Da DC na época, que era o Esquadrão Suicida, tinha o Checkmate, né? Que Checkmate era publicado na saudosa DC 2000. E o Esquadrão Suicida saía na revista da Liga, né? Eu confesso a você que eu também nunca li. O que eu li foi o Conspiração Janus. Eu não... E o crossover do Esquadrão Suicida com a Liguinha, né? Com a Liga Internacional, que até foi publicado recentemente aqui naquela coleção da Liga, né? Da Liguinha que tá saindo agora pela Panini. Vou te dizer, achei a capa aqui enquanto a gente tava conversando, isso mesmo. Super Almanac DC 2, Conspiração Janus, 240 páginas de ação e espionagem. Eu lembro que me chamava a atenção a capa, assim, tinha a Amanda Waller no fundo, dando aquela risadona. Os personagens que eu nunca vi na vida na frente, o caçador que eu achei que era o Dr. Destino. E lembro de ter lido isso, ou ter tido isso, mas assim, o que foi que aconteceu ali, até por não ter o contexto do que veio antes, né, como você chegou ali, eu não... Não fixei isso, não. Não devo ter relido tantas vezes assim, justamente por não ter tido essa identificação. Já vi promoção desse material. Acho que você já pegou, né, Marcos? Até alguns encadernados desse aí nas promoções da Amazon e tudo. Eu até tentei, porque os primeiros encadernados ali da fase do Ostrander estão. Não tem, estão indisponíveis. Mas até um tempo atrás tinha alguns volumes ali, mas já lá mais pra frente, volume 7, volume 8, numa daquelas loucuras ali da Saraiva, tinha volume por. R$10, R$15, estava bem baratinho mesmo. Pois é, então assim, eu sei que é uma fase famosa, sei que é uma fase que é clássica e que tem um peso até hoje, né? Não foi superado até então. O Esquadrão Suicida tão legal assim. Eu só fui ler mesmo, assim, Esquadrão Suicida nos 952, para minha decepção, né? Porque não preciso nem dizer nada. Eu gosto da premissa, eu acho muito legal essa coisa dos heróis. A Marvel meio que fez isso com os Thunderbolts depois, né? Aqueles Thunderbolts do Norman Osborn. Mas eu não li e tenho interesse, eu devo ter isso aqui digital já no meu computador. Mas por não ter essa ligação, acabei não lendo, passei coisa na frente e acabei não lendo. Mas só um comentáriozinho, tô vendo aqui outras capas também desse Super Almanac DC. Eu tive o Super Almanac DC 3, esse eu lembro bem, que é do Gavião Negro. É lado A e lado B, né? Tinha aquelas coisas nessas revistas. E esse do Gavião Negro eu lembro muito bem, porque é a continuação do Mundo Gavião, né? Que é aquela minissérie do Timothy Truman. Só que aqui ele já tá chegando na Terra, caçando lá o vilão e tudo mais, e eu li esse primeiro. Então eu achava muito bacana, porra, esses quadrinhos mais grossos, assim, pra gente que comprava só mensalzinha. E esses quadrinhos grossos que eram 6, 8 edições de um personagem só, de ver, é gostoso demais de você ler isso, é nosso almanacão de férias. Aí, eu nunca tive o terceiro, nunca sequer, nem sabia que tinha esse terceiro aí. Eu tinha o primeiro, que é dos vilões de Batman, se eu não me engano, uma coisa assim. Terceiro, eu nunca vi na minha, nem sabia que tinha esse terceiro. É isso mesmo. O terceiro ainda é desse lado A, o Gavião Negro. E o lado B é do Lanterna Verde. Tem um Hal Jordan na capa, voando assim meio. Não sei se é Liga Internacional e Lanterna, ou se é Lanterna, mas eu lembro bem dessa capa. Bom, então deixa eu defender aqui o Esquadrão, porque é uma pena que vocês não tenham lido ainda. Assim, tiveram uma oportunidade, dê uma chance, porque. Nasceu em Lendas, né, que é uma minissérie assim, fantástica da DC, a primeira minissérie pós-crise das Infinitas das Terras. E Lendas, eu acho que a gente já falou, Lendas deu origem bem à Liga, né? Foi a Liga a Liga Internacional surgiu em Lendas também, né? Foi também, foi os dois que nasceram ali. Então nasce em Lendas, né, foi publicado aqui pela Abril. E depois, a edição número 1 do Esquadrão Suicida, ela foi publicada em Super Amigos, depois que foi que passou para a revista Liga da Justiça. A última edição do Super Amigos, que também foi um gibi assim, fantástico, publicado pela Abril, edição 44, se não me engano, 43, 44, é onde saiu o primeiro número de Esquadrão Suicida, aquela capa clássica, né, aquela capa toda escura, toda preta, com só a cabeça assim, deles de perfil dos personagens que formavam a equipe, né? Depois foi para a Liga da Justiça e saiu alguma coisa em Super-Homens, alguma coisa em Titãs, mas o grosso mesmo está na revista Liga da Justiça, onde saiu a Liguinha, né? já que as duas nasceram de Lendas. E assim, o Joe Ostrander, ele entra naquela categoria ali, Peter Tomasi, Tom Taylor, né? Que é aqueles escritores de mensal, que sabem fazer mensal, dá pra fazer gibizinho assim, divertido, pra você ler, sabe, gibizinho barato, divertido, que você lê todo mês, se diverte, dá risada, emocionante, ação, drama, tudo mais, tudo misturado, muito bem feito, você lê, se diverte, fala, pô, é por isso que eu leio isso daqui, sabe, eu leio gibi porque pra ler esse tipo de história aqui, e depois você esquece, sabe, segue a vida, mídia descartável total. Ele escreve muito bem, ele envolve muito bem, mas assim, é um gibi datado, totalmente preso ali aos anos 80. Então, assim, agora é um datado que, assim, pro nosso gosto, né, da nossa geração, ali seus 35, 45 anos, essa galera aí vai adorar, porque é aquele datado de filme de ação de espionagem, filme de invasão, né, invadir ali um país, um Iraque genérico da vida, que tinha petróleo, tinha ditador. Guerra fria, né? Guerra fria total. Guerra fria, né? Na veia, assim, guerra fria, na veia mesmo. Então, para que você goste desses elementos ali, que são muito batidos dos anos 80, assim, direto dos anos 80, da segunda metade dos anos 80, que esse que eu falei aqui, você vai adorar, cara. É muito bom, assim, o gibi. Tem umas intrigas, assim, muito boas. Tem uma composição, assim, dos personagens que forma uma equipe que funciona muito bem, sem precisar da Arlequina, né, como tá o esquadrão hoje do citado Tom Taylor. Então funciona muito bem, as aventuras são muito boas, assim. Então é gibizão da aventura para você ler se divertindo, sabe? Então quase sempre tem uns arcos menores, assim, muito bons, né, que não tem erro, cara. Se você gosta desse tipo de coisa, assim, de muita ação mesmo, de invasão, de espionagem, de tramóia, de traição, vai sem medo, que é muito bom. E como o Joe Strand tem um texto muito agradável, assim, ele tem diálogos, assim, excelentes, ele respeita bem as características do personagem, todo mundo tem seu espaço, nem seja para morrer, né, como sempre vai morrer um, né, do grupo, então todo mundo tem espaço. Ele bota, assim, uma Amanda Waller, assim, escrotíssima, como tem que ser mesmo, assim, mandando todo mundo, escroteando, ameaçando a galera, se não fizer, você vai morrer, vou lhe ameaçar, tal, então vale a pena, que é muito bom, cara, muito bom mesmo. Deixa eu falar aqui também em favor do Ostrander agora. Eu tô lendo o Espectro dele com o Tom Mandrake. Fechei o primeiro ano já da publicação. E é bem isso que você falou, Dão. Essa pegada que o Tomasi tem hoje, que esses caras, assim, de mensalzinha mesmo, tem, né? Entregar em 22 páginas uma história que faz parte de algo maior, mas que você leu aquilo ali, pode não voltar no mês seguinte, ou vai te despertar o interesse pro mês seguinte. Mas, bicho, não tem como você não curtir, né? É dinâmico, é interessante, é satisfatório. Pronto, você lê aquelas 22 páginas ali e sentir que o cara não tentou te enganar pra só te entregar isso dali. Você leu a parte 3 de um arco de 6 edições e não entendeu porra nenhuma, porque não leu as duas primeiras, e vai ficar a ver navios porque não vai ler as outras duas, não. É honesto, é muito bacana, e eu li essa edição que saiu agora na coleção da Liguinha, né, na Lenda do Universo DC, e o pique é muito, muito legal. Ele consegue contrastar ali com o humor excessivo da Liguinha, ele coloca também o humor dele ali, mas você vê que tem muita coisa acontecendo entre os personagens ali, há uma inter-relação entre eles, não tá só colocado ali, como você falou, né, com esse esquadrão da Arlequina, que, pelo amor de Deus, eu li o número 1 de todas as encarnações para ver se agora vai. E nunca ia. Nunca ia. Só consegui digerir mesmo o esquadrão agora do Tom Taylor. Que também é Tom Taylor, né? Esse podcast apoia o Tom Taylor de forma absoluta. Então temos que ler. Já temos até um podcast desse esquadrão também dele. Ouçam. Depois voltem e leiam. Provavelmente vai sair aqui, espero que saia num encadernadinho. E um encadernadinho só, né? Como saiu aquele Senhor e Senhora X, que também foi 11 edições. Alô, Panini, alô, moço aí do Assine Panini que me acompanha. publiquem isso, por favor. E se possível também, né? Sigam esse Lenda do Universo DC aí com um esquadrão do Ostrander, por que não? Já viram que dá dinheiro, e como a gente falou aqui, tem ar de volta. O leitor antigo para a banca. Pois é, o gibizinho que merece uma publicação legal aqui, uma republicação legal aqui. Bom, eu vou pro meu, já que o Maurício falou desse gibi mais antigo, eu vou para um gibi que ele é antigo também, saiu aqui a primeira versão também já tem muito tempo, foi o começo da explosão de mangás aqui no Brasil, de mangás publicando no formato oriental, né, com leitura oriental, e é uma coisa assim que eu nunca li nada, mas tenho muita curiosidade de ler, pelo menos a primeira fase, que é Dragon Ball. Eu nunca li Dragon Ball, tenho muita curiosidade, assim, de pegar para ler Dragon Ball. Nunca desenho, eu vi muito pouco, nunca acompanhei, não sou muito fã de anime, né? Gosto de uma coisa ou outra, mas não tenho muita paciência para anime. E Dragon Ball é uma coisa, assim, que eu tenho muita curiosidade de ler. Eu tô lendo agora o Dr. Slump, que é também do Toriyama, né? Do Akira Toriyama. E... eu sei que Dragon Ball tem muita coisa de humor, principalmente naquela primeira fase, né, com o Goku criança. Dr. Slump é uma coisa mais escrachada, é uma coisa que a gente já falou, muita piada escatológica, né? Muita piada de duplo sentido, que para japonês é super normal. Mas eu tenho muita curiosidade de ler o Dragon Ball. Eu vi que a Panini tá reeditando os primeiros volumes da série com um formato mais clássico, né? Tem as edições de Dragon Ball Definitivo, o volume 1 tá no meu carrinho, mas eu ainda não peguei uma promoção legal para pegar esse primeiro volume, para ver se eu vou gostar, se eu vou, pelo menos essa primeira fase, antes de virar o Dragon Ball Z, se eu vou gostar. E é uma coisa assim que eu nunca li, mas tenho muita curiosidade de ler. Cara, não sei nem por onde começar a falar, então vou deixar até Maurício dizer alguma coisa para não ser deselegante. Eu fiquei chocado quando o Marcos falou aqui em off, né? Quando a gente tava falando da pauta. Eu fiquei chocado que o Marcos disse que nem o desenho, sabe? O desenho eu vi assim muito esporadicamente, eu não acompanhava. Tipo, tava passando, eu assistia, né? Tava passando lá, eu via alguma coisa, via lá o Mestre Kami com o sangue saindo do nariz quando via Bulma. Esse tipo de coisa eu lembro, o Senhor Satã sendo o fodão e chega na hora do torneio ele é um bosta. Essas coisas eu lembro, mas eu nunca parei para acompanhar a historinha todo dia assistindo lá. Nem quando passou na Globo, no SBT, e nem quando passou no Cartoon Network, nunca acompanhei. Eu até comentei isso lá no Mundo Nerd, né? Quando a gente participou lá, invadimos o Mundo Nerd lá do Felipe, o podcast dele. Eu comentei que meu primeiro contato com o Dragon Ball foi bem antes de sair aqui, por conta de uns amigos que tinham família na Espanha. E na Espanha, muito tempo atrás, já estava passando Dragon Ball, quase que simultâneo com o Japão. E eles traziam os banqueiros e tudo mais. E aí eu viajava naquilo, né? Não entendia porque todo mundo tinha o mesmo corte de cabelo, usava Velaton pra ficar com o louro em dia. Mas eu achava bem bonito os bonecos, tanto que até hoje tem os bonecos aqui. Não sou tão fã de Dragon Ball assim como sou de Cavaleiro Zodíaco, por exemplo. Eu adoro a fase do Goku pequeno. Acho que se você gosta de Dr. Slump, Marcos, o humor do Toriyama na primeira fase de Dragon Ball é muito mais legal. Eu não curti tanto Dr. Slump assim, não. E, pô, o traço dele também é simples, né? Mas é muito divertido, é versátil. Ele sai aos poucos de uma coisa que é mais comédia pra ir pra o shonen de lutinha básico, que é o que tava dando dinheiro mesmo. Ele conseguiu reinventar ali no meio ainda da primeira fase de Dragon Ball, que é quando o Goku começa a crescer e tudo mais. Tem mais torneio toda hora e tudo. É muito divertido, muito bem desenhado e eu acho que é até uma experiência mais legal do que ver o anime. Porque o anime, além daqueles fillers todos, né? Tinha aquela enrolação toda do benditos episódios que Namekusei, o planeta vai explodir em 10 segundos. Aí passam 12 episódios e faltam 5 segundos pro planeta explodir. Sem falar... Os títulos spoiler, né? Esse nerd jovem de hoje não ia aguentar assistir o desenho de Dragon Ball, porque começava assim, Goku sofre, mas vence Frieza no final. Esse é o título do episódio. Ou então, tem o clássico, né, que virou meme na internet do Majin Buu, que o título do episódio é Vou Te Comer. E no episódio tá o Majin Buu transformando todo mundo em cookie e comendo cookie, né, lá ele. Mas eu não sei, eu sempre prefiro ler, porque eu sinto que eu controlo melhor o tempo, sabe? O ritmo da leitura, tudo mais. Quando você chega num anime, toca musiquinha, fica com aquela repetição chata de frames, então o pessoal é assim, eu vou te vencer, você vai me vencer? Sim, eu vou te vencer, sabe? Aí... 3 minutos ele gritando o número do golpe e aquele fundo... com traços, né, pra dar aquela noção de movimento e não acaba nunca isso, né, talvez tenha sido isso que realmente não que eu não gostava no Dragon Ball e aí por isso que eu nunca acompanhei direito. E aí eu passei batidíssimo quando a Conrad publicou aqui, eu preferi pegar o Cavaleiro do Zodíaco, que na verdade eu nem comecei a coleção do mangá do Cavaleiro do Zodíaco na época, no início, Eu peguei ali mais ou menos na metade da metade pro final, já tava ali dentro da saga de Poseidon, que eu lembro que ela era lançado as edições novas e a Conrad estava republicando, lançando novamente num pacotinho com dois volumes do começo. Então eu fiquei pegando os dois, que era para poder completar a coleção, e foi desse jeito que eu completei o Cavaleiro Zodíaco da Conrad. E Dragon Ball, eu acho que ela deve ter feito a mesma coisa, mas eu nunca me interessei, não sei porquê, nunca me interessei em ler Dragon Ball. Pra você ver, eu já fiz o contrário. Quando a Conrad lançou, eu comprei o primeiro de cada um, Cavaleiros e Dragon Ball. E como não tenho condição de comprar os dois, não tenho dinheiro pra isso, eu continuei só com o Dragon Ball. Larguei assim Cavaleiros sem, sabe, sem olhar pra trás. Porque era muito melhor o Dragon Ball, mas muito melhor em tudo. Em desenho, roteiro, história, tudo era melhor. Tudo assim. Não tinha nada. Cavaleiros eu gostava muito do desenho, era apaixonado pelo desenho, gosto até hoje e tal. Eu não sou fã do Dragon Ball Z, Goku já adulto, aí eu acho que ficou muito chato, ficou muito repetitivo pra mim, sabe? Sempre a mesma coisa, cada vez mais fodão, cada vez ultra mega mais forte, um poder cada vez maior do que tudo, e sempre chega alguém muito mais forte, ele fica cada vez mais forte, sabe? Um negócio terminável. Mas quando saiu, eu nem cara, eu comprei toda o Dragon Ball. Ele antes, depois a Conrad lançou, né, como Dragon Ball Z, eles explicam, né, que lá no Japão não havia essa divisão, era tudo Dragon Ball. Então existia a divisão já pro desenho, virou Z e tal, mas eles colocaram para facilitar, perere parará, né, para efeito de mercado, coisa e tal, né, para mercado brasileiro, que era outro mercado. E aí tudo que tinha de Dragon Ball, não lembro quantas são, eu comprei todas. Eu acho que eu passei pro meu primo. Eu tenho um primo lá em Maçó que também é muito fã. E aí eu passei pra ele. Toma aqui pra tu ler, que isso aqui é muito bom. Ele gostava, ele é muito mais apaixonado do que eu pro Dragon Ball. Ele gosta de tudo, de Z, de GT, de tudo. E eu passei isso pra ele. E hoje eu compro essa edição definitiva da Panini. Eu devo ter umas 5 ou 6 aqui em casa. É um formato assim... É caro, mas o papel assim lindíssimo. Capa dura, o formato é um pouco maior, tal. Colorido, uns pedaços. E, cara, é muito bom, sabe? Porque a narrativa do Toriyama é muito boa. É que nem o Marcos falou, no desenho simples, mas muito cativante, assim. E, cara, ele emenda uma história atrás da outra, história atrás da outra. Você vai seguindo aquilo sem parar e só aparece personagem coadjuvante muito foda ou personagem, assim, que ele cruza no caminho, que é altamente bizarro, sabe? Um negócio assim. Então, cara, não cansa de ler, de se divertir. E é coisa que você lê muito rápido, sabe? O primeiro volume da Panini, esse edição definitiva, e acho que deve ter umas 13 edições da primeira fase, que é acelerando no instante, assim, rapidão. Mas como a Panini tá relançando de novo, né, num formato mais acessível, recomendo pegar, porque é muito bom, cara, sabe? Um gibi assim... Cara, você tá lendo Dr. Slump, vai ler Dragon Ball, é muito melhor. Dr. Slump eu acho muito enjoativo. Inclusive, no Dragon Ball, a Aralha aparece, logo no começo. Aparece, assim, eu acho que não dá pra ler no segundo ou no terceiro encadernado desse... definitiva, aparece a Aralha ali e um outro personagem. Assim, mas é easter egg ou é participação mesmo? Não, easter egg. Ela aparece assim e comenta alguma coisa. Eu sinceramente não lembro se é, mas é uma coisa assim muito rápida. O cara é muito melhor. Porque... né, com o Goku. É. Porque o Dr. Slump é muito enjoativo, cara. Porque é muito assim, fica sem assim, enjoa muito rápido, porque o cara é tão sem noção, tão um motão assim, sabe, muito infantilóide, que eu mesmo enjoo muito rápido, mas Dragon Ball é muito bom, mano. Dragon Ball é muito bom, e o desenho é melhor ainda. É, eu preciso corrigir essa falha de caráter, vou ver aqui, vou fazer as contas se eu pego essa edição definitiva da Panini ou esse relançamento num formato mais acessível. Deixa eu só fazer um comentário aqui, porque eu já fui quase cancelado, porque eu disse que não gostava da fase Z. Não é que eu não goste, eu gosto, acho legal. Mas é isso aí que o Dom falou. É, fica repetitivo nessa questão do Goku apanha. Goku vai treinar em algum lugar diferente. Aparece um deus, aparece um representante que cuida daquele pedaço ali do cosmo. E ele vai treinar lá com esse cara e aí fica mais forte e bate de novo, de volta no que bateu nele. Claro que tem a fase dos androides, tem o Goku morrendo, o Goku ressuscitando, sei o que tem. Mas é muito chato isso de, parece que é só poder bruto que pesa, né? O Goku é um burrão, puxador de briga e que só sai dando murro pela frente. Ah, essa é o que é parte da graça do personagem. Beleza, mas se você vai fazer 13 anos só disso, meu amigo. Eu não aguentei ler 6 encadernados de One Piece agora, porque toda a saga também é a mesma coisa. Sei que o Homem-Aranha é repetitivo, é isso e aquilo, mas é meu gosto. A repetição desses quadrinhos aí que a gente lê até hoje me agrada mais do que isso aí. A primeira fase de Dragon Ball, do Goku aí, até de vencer o Piccolo ali, que é quando acaba a primeira fase e começa a fase Z. Pra mim é muito mais interessante de ler e reler, e quando lembro, dizer assim, pô, eu tenho vontade de reler isso, do que reler a fase Z. Apesar de do Lutoyama ter aprimorado o texto, né, com o tempo passando, eu acho legal, sim, mas pra mim é inferior a essa primeira parte. Principalmente porque a primeira parte tem um humor muito legal intercalado com as lutas, com os dramas todos de todo mundo. Parece que tudo tá se mexendo ao mesmo tempo. Você tem um plot com a Bulma, tem um plot com o outro, não sei o que. Às vezes se encontra, de repente some de novo. Acho muito mais bem bolado que aquilo que a gente vai ver anos depois, que é a fase Z. A fase Z, inclusive, tem alguns plotzinhos ali entre uma saga e outra que pra mim são a melhor parte, né? Eu acho que tem até uns fillers que são da TV, que não tem no mangá, mas é bem a cara do Toriyama, tipo o Goku aprendendo a dirigir, algumas relações lá entre os personagens, aqueles episódios que nada acontece, mas você acaba dando muita risada. Eu acho que isso faltou mais na fase Z, que é essa construção assim, horizontal do personagem, né? Eles em volta, assim, interagindo com eles mesmos, sem precisar, o destino da Terra tá em jogo. Não, e a fase dele pirraio, né, do Goku pivetão, ele também tem suas repetições, vai ter outro torneio lá na frente, mas, cara, os intervalos entre os torneios são bem maiores, e o que acontece no miolo é muito bom, sabe? A história, ele consegue variar a história, ainda que siga esse plot básico aí do Shonen de lutinha, sabe? Mas você consegue, você sabe, acompanhar a história, segue um outro caminho, você acompanha uma evolução do Goku, uma evolução lá limitada mais tempo do Kuririn, do Yantia, da própria Bulma, sabe? Todo mundo tá evoluindo e você consegue acompanhar aquela galera, sabe? Você vê aquela galera crescendo, assim, então, sabe, os plots vai... Além que muitos plots seja o torneio ou a busca pelas esferas, né? Quem vai juntar as esferas, mas dentro desse grande miolo aí, até chegar nisso, o cara desenvolve muito, assim, aparece uns quadros de ouro muito bons, interessantes, assim, e mantém a pegada, sabe, de aventura, de porrada e de ser bem-humorado, sabe, uma coisa assim, de humor muito bom. Já a Z, cara, outra coisa também que na Z me dá agonia é o Gohan. Então o Gohan tem aquela coisa de ser um cara muito mais forte que o Goku, é filho dele, sabe, fuderosíssimo, mas fica naquele negócio, ah, não gosta de lutar, e fica o Piccolo querendo ensinar ele fica naquele negócio, ah, quero estudar, sou inteligente, usando óculos, ah, pô, porra. É muito chato, sabe, o Gohan, então você se abusa com aquele negócio dele de sei lá, que assim, ele quer ser outra coisa, mas fica insistindo pra ele ser lutador, cara, aquilo me cansa de muito rápido, sabe? Não, ele é aquela... Gohan, sabe? Eu gosto de personagem, mas porra, aquele negócio me cansa. É aquela eterna promessa do futebol brasileiro que nunca se concretiza, né? O cara que vem das divisões de base, que vai ser o novo Robinho, o novo Neymar, o novo isso, o novo aquilo, e nunca chega lá. E só terminando, eu esqueci de falar isso, em Dragon Ball Super, agora meio que recuperaram essa coisa pra relativizar o nível de poder, porque Goku ficou poderoso demais. Relativizar o nível de poder pra explicar também técnica de luta, né? Ter estratégia na luta, pensar mais do que só dar soco, dar um Kamehameha maior do que da última vez. E isso deixou muito mais interessante, pelo menos o anime, o mangá eu não li ainda, tenho vontade de ler, porque não é desenhado pelo Toriyama, é pelo Toyotaro, que é um outro mangaka lá que começou fazendo paródia de Dragon Ball e foi notado pelo senpai, que é Toriyama, e tá desenhando agora o principal. Eu acho legal alguns conceitos de Super, principalmente essa coisa de Goku ser claramente um cuzão. Ele mata universos lá, porque bota em jogo lá os universos para quem ganhar o torneio. O universo que ganhar o torneio sobrevive e os outros são apagados. Ele é maníaco por briga mesmo, isso fica bem mais claro. Ele não é porra nenhuma, só é um maluco marombado. E dá chance pros outros personagens, só que mais uma vez, spoiler, na hora que você acha que o Gohan vai brilhar de vez, ele mais uma vez deixa a coisa acontecer e fica a eterna promessa pra próxima temporada. Só faltou dizer que machucou o joelho ou o tornozelo pra ir pro banco de reserva. E você, Dãozinho, o que que você nunca leu e tem vontade ou não vai nem passar perto? Bom, se eu não li na época, agora que eu não vou ler mesmo, né? Eu separei aqui para o deleite visual de vocês, que é algumas coisas do começo da Image clássica, né? A Image doidona, a Image visual, a Image porradeira, sem história, só com pin-up e atrás de pin-up, né? Que seria basicamente as coisas assim que tinha muito hype na época, mas que eu nunca li. Primeiro que na época era um preço assim um pouco demais para mim, né? Sair em formato americano, um papel melhor e tal. E às vezes nem isso, né? Às vezes não chegava a remarcial direito, aquela distribuição maluca que tinha. Eu, como não comprava em bancas muito limitadas, ali onde perto não morava, eu só ia no centro às vezes com meu irmão, muito raramente. Então ficava meio perdido isso aí. Às vezes só achava edição 3, só achava edição 2, nunca achava 1 e tal. E aí, no caso, assim, pra não ficar em tudo, né? Saiu muita coisa, eu citaria aqui Youngblood, né? Que eu nunca sei nem onde é que vai Youngblood, pra que lado vai, pra que com a premissa, sei nada daquilo dali. J13, do Jin Lee. Esse aí não tem condição nenhuma de eu ia atrás disso. Eu lembro que teve uma na Herói, né? Na época da Herói Gold, isso era uma promoção. Não lembro se foi aniversário da revista, se foi algum número assim, redondo de publicação. Enfim, isso era uma promoção lá que você respondia e isso era premiado com um gibis. Você ia lá na Comics, escolhia lá seus gibis pra você queria, né? E o cara que ganhou, um das coisas que ele pegou foi Gen 13. Que a realmente a Herói falava muito bem de Gen 13, Gen 13 era massa, não sei o quê, nova geração de herói, blá blá blá blá. O cara fala isso, né? O pirraio lá, o cara devia ter, sei lá, seus 13, 14 anos, e fala essa entrevista dele, né? Aí eu peguei Gen 3 porque todo mundo fala muito bem, quero ver qual é disso daqui. Eu nunca quis saber qual é disso daqui, se é bom, se é ruim, o que é. Tô muito, muito interessado nisso daqui, não. Então, Youngblood, Gen 13, deixa eu ver o que mais. Aí, por pior, né, eu li White Star, né? White Star eu li, por exemplo, li Spam, essas porra aí, eu li também. Nunca li Savage Dragon, nada, zero, uma linha de vida, nunca, sei nem pra onde é que vai também. Não tô dizendo que é bom nem é ruim, mas eu nunca fui atrás também de Savage Dragon, então vou ficar nesses três aqui, tá? Youngblood, J13 e Savage Dragon. Nunca li uma palavra daquilo. Cara, o Youngblood, bom, Youngblood do Liefeld, né? Era uma mistura ali de X-Force com Vingadores, porque eram heróis que eram vinculados ao governo e eram meio que celebridades, né? Então, o Liefeld, né? Então, não estava muito preocupado assim com uma história. E eu lembro até que eles, para tentar manter um universo coeso, né, da Image, eles fizeram um dos heróis do Youngblood, o Chapel, né, o Capella, ser o cara que matou o Al Simons, que era o Spawn. Então, eles fizeram isso, só que aí, pouco depois, teve a treta lá do Liefeld com o resto do pessoal da Image, eles tiveram que mudar isso, né? Eles fizeram um retcon lá e mudou isso. Já não tinha mais nada a ver com o Capella. O Dragon tá sendo publicado até hoje, né? O gibi independente mais longevo, porque, acreditem ou não, Image é considerada como independente, né? Ele é o... também com a mesma equipe, ainda é o Eric Larsen fazendo, né? E o que é interessante do Dragon é que o gibi se passa meio que em tempo real, né? Então ele envelheceu, ele tem filhos, o filho foi, cresceu, né? Enfim. E o Gen 13 era uma proposta, era para ser Gen X, né? Que eram os mutantes ali do Jim Lee, só que a Marvel já estava para lançar ali Geração X, então não rolou Gen X e foi Gen 13. E é basicamente um grupo adolescente de mutante, que tinha ali o Jim Lee, o J. Scott Campbell, né, fazendo sucesso e aprontando das suas ali no começo da Image. Ah, bicho, eu gosto desse comecinho da Image, eu acompanhei pouco também, como o Dão falou, saiu aqui meio caenho, né? Valia a pena, realmente, principalmente as edições da Globo. Quando saiu aqui, pela Globo, saiu as da Wildstorm, né? Wildcats, Gen 13. E as da Top Cow, né? Que era Cyber Force e a codinome Strike Force. Que eu curtia muito mais Strike Force do que a Cyber Force, diga-se de passagem. Achei a Cyber Force um genérico dos Wildcats, que já era um genérico dos X-Men. Mas é um papel bacana, assim. Sim, era edição de luxo. Você comparava com os formatinhos da Abril, que era a comparação que tinha na época, não tinha nem como comparar. Fora que isso era da época da Wizard e da Globo, né? Todo mês tinha matéria dessas coisas na Wizard, né? E que eles estavam fazendo propaganda do material deles, né? Você ficava massificado mesmo, você te sentia compulsão de comprar alguma porra daquela pra ver o que é que tá acontecendo ali. Uma coisa que eu achava muito bacana é que assim, não tinha propaganda no meio da revista. Era só a revistinha mesmo ali, a história, do começo ao fim. O que já deve ter dado algum trabalho de diagramação, porque nas versões americanas tinha propaganda, né? Então eles, quando montam um caderninho, montam com X páginas. Mas eles sempre colocavam aqueles pin-ups no fundo. A Image ganhava muito dinheiro com capa alternativa e pin-ups e tudo mais, então sempre tinha material para colocar. Eu li pouco, eu acho que a gente até conversou isso num set de alguns com o Reginaldo. A gente tem o The Wildstorm, né, que parece que nunca mais vai andar para frente, ainda mais com os recentes desenvolvimentos aí do Ellis na sua vida pessoal e profissional. Que é um reboot daquilo tudo. Eu comentei na época que não tinha lido tanto assim. O Reginaldo é fã da Wildstorm. Pode tirar todas as suas dúvidas lá no Twitter. Eu acho que tem conceitos muito bons ali. Outro que tem conceitos muito bons é Youngblood. O problema é as pessoas que estavam na frente, né? Tinha o Liefeld com os cupinchas dele lá do Extreme Studios. E... é legal essa ideia do herói celebridade, o grupo controlado pelo governo, mais ou menos assim, os sete do seriado do The Boys, pra quem tá assistindo. Mas ao invés de ser controlado por uma empresa, é controlado pelo governo, eles são celebridades, tem bonequinhos dele mesmo e tudo mais. Eu acho que é mais ou menos como o Liefeld se via, né? Se colocando lá no quadrinho, mas não tinha o mínimo estofo pra conseguir desenvolver aquilo ali. Outros escritores melhores apareceram depois, e o Jeff Loeb também, né, mas não dá nem pra chamar de escritor, e tentaram fazer coisas legais com o título, até o Alan Moore, né? O Alan Moore na Wildcats, né, ele foi lançado, inclusive foi lançado aqui. Não, mas existia a proposta de um Youngblood do Alan Moore, eu não acho que nem saiu da promessa isso. Por conta de dinheiro, né? O Liefeld sempre passava o checão sem fundo lá. E a galera que trabalhava com ele ficava vendo navios. E isso que você falou, Marcos, do reboot do reboot não, do retcon do Spawn é foda. Porque o pessoal não tinha nem 3 anos de continuidade ainda. Já tava sofrendo retcon. Porque tinha que apagar o capela da história pra dizer que foi uma mulher lá. Pra ligar com o filme do Spawn que tava saindo. Que era uma mulher que matava ele também. Que é o braço direito do Jason Wingard, que é o cara lá, que é o chefe dele, que mandou matar. E no Dragon, como o Dragon tava criando a Fake Force, né, que eram os outros heróis de Chicago que estavam combatendo o crime, eles querem oficializar lá e alguns vão pra Youngblood. Então, como o Liefeld saiu, o Larsen meteu a mão e disse, não, vou usar o nome Youngblood aqui, não vou apagar não, só que eu vou botar meus personagens pra ser o novo Youngblood. E aí eles têm uniforme todos... O Dragon participa um tempinho também. Lembra muito o mesmo tom dos Guardiões do Globo que aparecem no Invencível anos depois, né? Já numa terceira fase da Image. Mas tem um monte de maluquice assim, mas tem coisa legal também. Então, eu li Spawn, eu li até mais ou menos no meu 150. E o Dragon eu li sempre meus números. Hoje, realmente, é o filho dele que é o personagem principal da história. A história avançou bastante. O Larsen dá umas alopeadas muito loucas, assim, mas ele te mantém pegado, assim. Sabe o Kirkman? Quando você termina uma edição, você já quer ler a outra, e a outra, e a outra. O Larsen faz isso também com o Dragon. Mudou bastante o traço dele, mas é um gibi que vale a pena. Pô, você lê, pelo menos, ali, sempre minhas edições são divertidíssimas. Eu falo por experiência própria. De todo esse início, assim, eu lembro que Alguns que eu ainda tentei acompanhar, mesmo que não do começo, foi o Dragon. Só que aí, tipo, eu comprei as duas últimas edições. Aí abriu, foi e cancelou. É, Spawn, eu comprei as primeiras. Aí comprei mais ou menos ali quando a revista virou quinzenal. Comprei algumas, aí larguei. É, eu lembro que também que teve, que a gente até falou um pouquinho antes em off, né, The Darkness, Darkness e Witchblade. Darkness tem um conceito muito legal, né, do Ennis, é também do estúdio do Mark Silvestre, né, era o Silvestre que desenhava no início, e tinha um conceito bem legal, assim, era interessante, que era um poder que era hereditário, né, e assim, quando o dono do poder tinha filho, ele era morto, né? O poder passava pro filho porque ele ia ser morto. Então, o cara acabou o poder indo para um mafioso, e ele era o assassino da máfia. E aí, o cara era mulherengo, né? Tava com muitas mulheres tal, e aí ele descobriu esse poder. E qual é a maneira mais eficiente de se não ter filho? É virar celibatário. Então, ele não, simplesmente não transava por medo de engravidar a mulher e ter filho e acabar morrendo por conta do poder. A Abril lançou junto com Witchblade, que aí eu já não... Era um outro conceito, mas eu já não era muito fã de Witchblade, eu preferia Darkness. E também li muito pouco. Tem dessa época da Image, desses personagens mais clássicos da Image, um que sempre falaram que era excelente, mas que eu nunca li... E também nunca saiu aqui, né? É aquele Wildcats 3.0, que dizem que é muito bom mesmo. Eles dão uma reformulada ali em todo o conceito de Wildcats, mas eu também nunca li. Eu nunca li aquela do Stormwatch, que dizem que fica muito bom também, né? Que acaba... E isso a Panini lançou, né? Ela, toda a fase do Stormwatch ali do Warren Ellis, a Panini lançou pra depois continuar com o Authority, né? Pois é, acaba evoluindo pra Authority, né? Ele cria todo mundo. Mas se você for atrás de Stormwatch achando que é um pré-Authority, eu lembro que sempre tem esse negócio, né? Eu até falei isso aqui em algum podcast nosso, que na época que a Authority tava aquele auge todo mundo adorava ali em 2001, não falar, só falar em Authority. Eu acho um dos primeiros gibis que saiu aqui em scan traduzido, assim, foi aquele auge, foi com a Authority Planetary, né? Mas a galera falava, você gosta de Authority, tem que ler Stormwatch, a Mostra é muito melhor, o Planetary, o cara é muito ruim. O primeiro encadernado é horrível, assim, é image pura, é aquela image pura, só que... inclusive nos desenhos, né? Porque o Authority tem aqueles conceitos do Ellis, mas ajuda muito os desenhos também, né? Do Brian Hitch, né? É outro nível. Os desenhos do Stormwatch é aquele desenho bem noventista mesmo. É muito, muito ruim, assim, muito ruim de image e muito ruim de época também, assim, sabe? É um troço horrível. Envelheceu mal, foi, não? Não, é ruim mesmo, né? Não envelheceu, não. É ruim já mesmo. É ruim. Falam pra ler o Stormwatch antes de Authority, porque os personagens que viriam a se tornar o Authority é uma divisão do Stormwatch, né? Aquele Stormwatch Black, né? Que aí é onde surge a Jenny Sparks, o Apollo e o Meia-Noite, a Swift, a Engenheira. Tudo surge ali. Então, todos os personagens que viriam a se tornar o Authority, eles surgem ali no finalzinho de Stormwatch. Então, falam pra ler porque a sementinha de Authority tá ali no Stormwatch, mas é outra pegada. Olha, eu nunca li, como eu comecei falando aqui, e também não me fez nenhuma diferença em ler Authority, não. Se você não lê Authority, pode ler tranquilo, sem saber de nada. A história é bem contidinha mesmo, eu acredito que acrescente alguma coisa lá, mas também não ler não prejudica. Não, a única, pelo que eu lembro, Stormwatch eu li, pelo que eu lembro, é só que surgem os personagens ali, né? Mas o fato deles surgirem ali não faz muita diferença. Eu, salvo engano, em Stormwatch acontece alguma merda lá, que é quando eles resolvem tomar o controle do mundo pra si, né? Que aí vira o Authority. Mas é por conta de uma merda que aconteceu em Stormwatch, mas... Assim, você consegue ler muito bem Authority sem recorrer a Stormwatch. Eu lembro que tem um desenhista nessa fase aí do Stormwatch, que é um desenhista que eu gosto muito, que todo mundo odeia, que é o Tom Rennie, que fez aquele Mutante X, que eu acho que saiu aqui só o primeiro arco. A história é que o Destrutor, irmão do Ciclope, vai para um outro universo que tá tudo diferente, que a tempestade é vampira. Até apareceu essa tempestade recentemente no, na continuidade normal, namorou com o Ciclopinho e morreu em Exterminados. Eu gosto muito dele, deu vontade de comprar na época por conta disso, mas eu acabei deixando para lá. Eu comprei só esses encadernadinhos que saíam do Authority e o do Planetary também, que... contestáveis, né? Baita histórias. E não me fez falta nenhuma, não. Um que eu lembrei aqui agora que eu li, mas que já me acusaram até de ser maluco, que isso nunca existiu, foi aquele Phaeton, do Michael Turner, que é uma menina que descobre lá que tem um passado com um povo debaixo d'água. É meio que um Aquaman com pequena sereia da Image. Vocês lembram disso? Eu lembro vagamente, mas nunca li também. É, a nota triste é que o Michael Turner morreu cedo, né? Ele teve um problema, um câncer ósseo, salvo engano. Ele lutava karatê e tudo, era artista marcial e teve problema na bacia, ficou em cima da cama muito tempo e acabou falecendo muito jovem mesmo. Não vou dizer pra você que é o melhor desenhista do mundo, mas é um cara que... tivesse hoje aí, podia estar com um estilo mais legal, tipo o Scott Campbell, que é o que desenhava o Gentase, né, que o Dão começou falando, e que podia estar fazendo umas capas bonitas por aí, né. Pois é, ele acho que um dos últimos trabalhos dele foi aquele arco de Superman Batman, né, que foi da chegada da Supergirl. Ele fez também aquele Godfall também do Superman, né, também é verdade, ali, né? É verdade. Ele fez isso também. E eu acho que é isso, né? Já um segundo volume desses clássicos que nunca lemos. E se a gente for puxar aqui pela memória, ainda tem muita coisa que a gente pode falar, né? Mas aí fica para um volume 3, né, Maurício? Mas só se os nossos ouvintes não encherem o saco desse tema e derem um sinal verde para a equipe, porque esse é um podcast colaborativo. E aí, Dãozinho, você vai resolver ir atrás de alguma coisa que você falou que nunca leu, ou você está usando pilha para se livrar disso? Não, não vou. Essas coisas que eu falei que eu não li, não vou ler mesmo. Não adianta. Tenho mais o que fazer. Tá certo. Tá vendo? Um podcast que tem como nome Pilha de Bis está desapegando de algumas leituras antigas que não corremos atrás. Isso é uma mensagem bonita. É, vamos mudar para Evoluímos Cast, né? Estamos melhorando o cast. Ou não, né? Ou não. Sempre, toda frase pode terminar com ou não. Desapega de gibis. Um dia chegamos lá. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais essa edição. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.